Azul 4065, autorizado a decolar pista 190, vento no 30 graus 089. Salvador Oxanã 6321, pushback acionamento no 06. Autorizado, chão para o táxi. Autorizado, 6321. 327, autorizado pushback, aguarde cópia. 6327, autorizado push, vai aguardar cópia. Autorizado Ilhéus, nível 160, via Golf 677, saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5101, no coteja. 160 nível para Ilhéus, decola da 10 com curva direita na da Euleda, transito depois de Ilhéus. Na pela Golf 677, controle de saída 1935 e o transponder 5101, Oxenea 6327. Cotejamento correto, chama para o táxi. Vai chamar. 10-10-2-1-0. Azul 4065, decolado 236, chame controle 119 decimal 35. 6935, controle azul 64065. 435. Boa, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, contato radar decolagem, subiu para nível 340. 340, azul 4065. Localizador, campo à vista, hoje é 6314. Chama 6314, completa final TOI 11895. Contorre agora 395, 6314, uma boa tarde, senhor. Azul 4462, está autorizado a final do procedimento, desça para 2 mil pés, informe no localizador. Xané 6314, reporte, marca 2 terno, trem de pouso baixado, travado. Reporta no externo com freio checado, 6314. Para o acionamento. Atividade, chão para o táxi. Chão para o táxi, chão para o táxi. Transponder 10. Contact ground 121 decimal 90. Papai uniforme Delta Vitor Serra, desça para 1.500 pés na prova da rotatória, o ajuste agora 1090. 1090 no ajuste, descendo para 1.500 com a prova da rotatória Delta Vitor Serra. Solo aos 38, chame solo frequência 219. 219, 32. Passou externo, trem baixo travado, ouça 6314. Autorizado pouso, pista 10, venha a 30 graus 099, ouça 6314. Pouso autorizado 10, ouça 6314. Salvador, 7317, lembrou. 317, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, da Juliette, 317. Guilherme? Oxenema 327, pronto pro táxi, 88 PB, 1340, Salvador. 88 a bordo, altímetro 1010, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18 decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto espera torre 295, Guilherme. TP5241, informação de tráfego, portão de 12 horas, 32 milhas, cruzou no nível 170, descida para 060, almoço tango 72 da Patarido. Tá no rumo sudeste agora. Tá, TP5241, Ainda não tem o mesmo do Sierra. Xanaia 6327, após a passagem do meio, está autorizado olhar e manter pistão zero. Ali mantém na 0. Após a passagem. Ingresso na Juliette, 2. 3217, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette para o 4, 2. Obrigado, boa tarde. 2 Salvador Azul 4462, duas vezes o externo, baixa e travou. Isso, 48, livre cruzamento e táxi nessa frequência até o pátio militar. PC1241, está aviso ao contrato à minha esquerda. 735241, tráfego informado está à sua frente, 12 horas e 18 milhas. Ah, tá certo, esse ainda não tem no sequer, 735241. Gol no 620, está livre a final do procedimento, desça para 2 mil pés, o ajuste 90 no 1, informe no localizador. A posição é, o portão novo alterou agora, é o portão número 5, 3217. Alô! Salvador, boa tarde, eu sou o Sanero 6314, Libro. Táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, da Juliette, 6314. 3217, seu portão agora é o número 5. Gente, Libro, táxi para o 5, 3217. Solo Salvador, azul 4462. Prossiga. A frequência da torre, por favor. 1895. Obrigado. Torre Salvador, azul 4462. Azul 4462, continua a aproximação, aguarde a autorização de fogo. Gente, aguarde o número 3 para a cópia. Para o táxi, sou o Xané 6321. 106 a bordo, 3 horas e 30, alternando Goiânia. Alterna Goiânia, confirme. Confirma. Gente, 106 a bordo, o time entrou no 0 no 1. Após parqueamento do Airbus Dotan no portal número 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-9-95, bom voo. Deve estar de Torre 1895, obrigado, 1-2-3-1. 3-1-4 vai manter a posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. A Juliette aguardando a aeronave no táxi 6-3-1-4. Bravo que Luiz, que pronto para cópia. Autorizado o voo local, com no meu pés, com toque arremetido em Veracruz, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 1-9-35, aciona 0-1-6, coteja. Decolado 243, chama controle 1-9-35. É, você já está apurando etapa da presente após as pequenas proscríticas aqui. Salvador, podia confirmar a primária para o azul 4065? Primária de Recife, 125, decimal 1. 125, 1, obrigado. Salvador, Departure Control, Oceania 6327. Oceania 6327, with the contact club level 160, on the Departure. Our case to climb 160, the Departure 6327. Hotel Yankee, confirme os dados. 4 a bordo, 5 horas e 30, alternando Campinas, 4-3. Gente, 4 a bordo, altímetro 1-0-0, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, decimal 95, bom voo. 18 horas, Hotel Yankee. Alô, Salvador, 1462, Bruno, 462, táxi Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, 67, Mantendo posição, o Ocean 63, 14. Sente, aguarde o tráfego que vai sair do Pátio 3 à sua esquerda. 9. Alfa Tango Tango, livre táxi a Pátio 3, mantém antes da entrada do pátio principal. Sobre a lado. Alfa Tango Tango, táxi via Pátio 3, mantenha antes do pátio principal. Aguarde o 966, temos a aeronave que vai passar na retaguarda mais 1 ou 2 minutos. Obrigado. Fala, tá 3805? 3805, já temos o seu plano, aguarde o número 3 para a cópia. É, positivo. Número 3, tá, já tem que quebrar o lugar, estou 2 horas e meia atrasado, amigo. Gente, vamos fazer o possível, pode falar a posição que está parado? Está a posição 4. Portão 4 do pátio principal? Isso, o pessoal está embarcado aqui já há 50 minutos pelo lado. Gente, vamos agilizar na medida do possível. Pode voar direto Duna, passageiro 2231? Juliette, portão 6 dúzia. Juliette 6 dúzia, mais 3, 1, 4. 462 da Azul, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette 8, 4462. Cruzado, táxi, Bravo, Luiz, que reporte na interseção lógica para ingresso no 7. Cruzado, Guarulhos, nível 340, via Terzulu 10, saída da El, letra bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5115, coteja. Salvador de Padre, good afternoon. Brasília, Forte, Zero, One, One. Puka, The Patriot Transition, Depart. Brasília, Forte, Two, Zero, One, One. We're the contact, Club Level 250, Puka, Depart. Fire, mantém, 250, Puka, Depart, Brasília, Forte, Zero, One, One. O Sierra Hotel Yankee. Chané 6321 cruzado, decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Deve decolar, Chané 6321. Chané Informe Delta Victor Serra, complete aproximação para o nosso set, chama final Salvador 118 decimal 95. Para a aproximação para o capítulo 17, chamará a torre 118 95, Delta Victor Serra. Gol no 620, completa final do procedimento, chame a Torre Salvador, frequência 118 decimal 95. 895 a Torre, bom, 620, obrigado, boa, boa tarde. Boa. Torre Salvador, uma boa tarde, bom, 620 na final da 10. No ONU para acionamento e táxi, chame torre 1-9-5, bom voo. Tá vendo para o ponto, bom, 620. Gente, Alfa Tango Tango, táxi via parte principal, atento ao azul que vai parar no portão número 8, chame para ingresso na Lima. 3805, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 3805. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Terzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19 decimal 35, aciona 5142, coteja. Estabilizando Guarulhos, 360, aerovia Terzulu 10, decola da pista 10, curva direita na da Euleda Bridge, controle 11935, transponder 5142, 3805 para o pushback estacionamento. 3805, cotejamento correto, aguarde, será o próximo setor para pushback acionamento. Chané 3-2-1, boa tarde. Salve, Chané 3-2-1, contato radar decolagem, subiu para o nível 3-2-0, saída árvore. 3-2-0, saída árvore, 6-3-2-1. Voltando na Lima, chame torre 1-8-9-5. Center frequency 1251, if unable 133 decimal 25. 1251, Ritanero 1360, it's mal 25, confirm. The secondary frequency 133.95. 133.95, Ocean Air 6325, correct. Temos 77 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, terra Fortaleza. Confirma a autonomia? 4 horas e 50. 4WR, mantém pistão 0. Está no ponto de espera, torre 198, decimal 95, bom voo. Alfa, 293, obrigado. Seja para 2.000 pés, o ajuste 1011, informe no localizador. 2.000, 1011, informará no localizador, 35443. Sim, 1805, coordenação com a equipe de solo, após saída do banho da Gol na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. 7, confirme, está autorizado, confirma o restante da instrução. Em coordenação com a equipe de solo, após saída do banho da Gol na retaguarda, está autorizado, chama para o táxi. 7, está 3805. 017. Localizador, passarei 2231. Passarei 2231, está visual com a pista? Viu nativo. Completa aproximação, chame 2 Salvador, frequência 118.95. 1895, boa tarde. Precisa decolar pista 10, vento 140 graus, 079. Tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportaremos antes da Juliette, 1620. Boa. Repassaria 2231, boa tarde, tá passando Duna. Duna 966, mandei posição. Passaria 2231, continuando a aproximação, agora autorização de pouso. Você escuta 2231. Tira a patão da cola com prua do farol direto e centro da pista. Então, se joga a cola com a prua já do farol de Itapuã, centro da pista. Ok, então está autorizado. O vento 1 no 60 graus e 90 mais. O alfa está voltando até a posição. Tango fora. Aos 353, chama o controle 119 decimal 35. 120, é, com o controle? 1935, senhor? 1935, confirmo. Tato. Chaga Patão, decola aos 53 pro do farol, chama o controle 19 decimal 35. Começa a tentar pôr retorno, é isso? No litoral, o ajuste em Salvador, 909. Chega a Fatão, decola 5-3, confirmando até o farol de Itapuã e depois retorna para o circuito. Confirmando o destino? É, sobrevoando o farol de Itapuã e depois regressa para o circuito. O telefotando, retorne para a frequência da torre, 718.95. 1895, grato. Que lista autorizada, né? Mantém o 7. O Delta Vitor Serra, seu solo ao 54, com a Pátio. Que está autorizado o retorno até a Pátio, me escuta. Seu B, 125, autonomia, são 4 horas e 15, alterna, Calhão. Ele travado, tem livre pouso 2231. Alfa, não pode esperar a torre 198, decimal 95, bom voo. partir de Alfa, considera 1895, tá, 803. Volo 620, táxi via Juliette para o portão 4, observando o tanque saindo do pátio. Afirmativo, observo o aeronave saindo do pátio, portão 4, voo 620. Controle, Alfa Papa. Já está o setor de Itacoa, mantenha, chame quando para retorno para o circuito. Vai chamar para retorno do circuito, Charlie Fatal. Afirmativo, o cara se afaste também de Itacoa e me informa, ok? Ok, eu estou na escuta, Tango. Mais de 3155, tem uma aeronave ingressando no pátio. Já está chamando a frequência ali, encerra. Estacionar a frequência livre. 66 LM, Mateus 0. Que Luiz, que livre decolagem, 150 graus, 10 nós. Então tem um tráfego de helicóptero mantendo 500 pés, eu estou em paleta plana. Certo, e aqui da presente, vou direto Coral. Muito obrigado. Direto Coral, Serra TV. O Xené 6321, chame o centro Recife, frequência 1251. 2547. Correção, Oxuna 6321, chame Recife na frequência 1260 e alternado 128, décima 8. 260-2887. Tava do approach, Brasília Force 011. Correto, Brasília Force 011. Request fly Zipa position. Brasília Force 201, contact Recife Center, frequency 125.45, request to Recife Center. 125.45, Recife Center, thank you, obrigado. A visual, trip 5446. Trip 5446, completa final, chame 2 Salvador, 118.95. 118.95, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, Papo Tango Bravo Kilo Whisky, subiu para o número 10, corredor Axé, informe no Fora da Barra. Fora, tá definitivo aqui no 4. Para o helicóptero Alfa Terra 50, sobre o Fora da Puan, 500 pés. 935. 966, Puan. Corredor imediato aí, 30 segundos. Prossiga para o controle. 446, baixou e travou. 3105, mantém posição. Trip 5446, suporte marcador, 3 pontos baixou travado. Resolu 16, saída da Euleda Bridge. Decoda 10, curva direita, controle 19.35, aciona 5143, coteja. 130, pessoal, pista 10, vento 130 graus, 109. Dente livre pouso, trip 5446, passando externo. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. autoriza o Zipad da presente pro 966? Até a saída do 966, aguarde coordenação. Valeu. Autorizado, Delta VCE. Papa Romeo, Alfa Tango? Papa Romeo, Alfa Tango, possível. Na do circuito da 17, solicito o final da 17 com o meu PES, procedimento de alta rotação. Livre cruzamento da final da 10, chame na final da 17 com a alta rotação. Livre cruzamento da final da 1-0, vai chamar por início do procedimento de autorrotação na final da 1-7, te olha fatando. Gente, primeiro livre, Zito VCE. Tá 3805, autorizado ali, manter pista no 0. Ali, manter no 0, tá 3805. Meia no solo 02, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Vai livrar à direita, é 1219. 95, copia? 1219. 1219, obrigado. Então é 3805, autorizado a decolar a pista 1-0. Correção, então é 3805. Só tem aqui, na 3805. Agora sim, está autorizado a decolar a pista 3, pista 1-0. Vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Gente, a decolagem autorizada, 3-2-0-5. Ô, Torre, o Telefa Tango, base para a final da 97. Gente, autorizado a autorrotação, informe no solo, Telefa Tango. Autorizado para rotação, reportará no solo. Tá bom? Paulo Jamé, aguardando o Prode de pó. Confirme para o controle? Eu vou, Paulo Jamé, aguardando a autorização para o voo de pó. O centro do Sousa não tem a perfeita saída, chame agora o mesmo na frequência 12545 e alterna 13365, gol no 966. 2545-2665, obrigado. Quer que o Delta guarde para a cópia? Corredor axé, decola da 1-7, curva direita, controle 1-9, decimal 3-5, aciona 0-1-2-5, proteja. Confirma pessoas a bordo. 23 a bordo, altímetro 1-0 no 1, para acionamento e táxi, torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Do 446 da ingresso no bilhete. Romeo, táxi via Juliette, parte 3. Juliette, parte 3, grato. Sim, tchau, estacionar na frequência livre, tchau, levantar. Decolado 06, chame controle 19.35. Chama controle 19.35. Pistão 3155, autorizado, alinhar, decolar. Pista 10, vento 110 graus com 051. Vai lá, decolar o 3. Fala, Dael. Amigo, pode usar o controle da Dael, 3105. Autorizado, Dael. Dael, T3105. Matango, confirmando, setor norte, afasta quantas milhas? Sente autorizado voo RIMAR e RIMAR, 500 pés, setor norte, controle 19.35, aciona 0143, proteja. Altímetro 1-0 no 1 para acionamento, chame torre 18.95, bom voo. Né, 6-3-1-4, coloca para a cópia. Coloca para a cópia, 6-3-1-4. Autorizado Petrolina, nível 340, via Pesolu 2-0, saída Momo, transição Flock. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-9-35, aciona 5-1-5-2, proteja. 340, Petrolina, Pesolu 20, Momo Flock, decola da 10, curva esquerda, 5-9-35, 5-1-5-2 é o código, 6-3-14. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Para. Siga. Qual o pátio que se encontra? Intenção de pista 17. Gente, autorizado Campinas, nível 400, via Pesolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5164, coteja. A 3155, decolada 09, chame o controle 19.35. 9935, 3155, boa tarde. Para o acionamento, chama a torre 18.95, bom voo. Tá, capitão Serrata Yankee, confirme a sua rota no plano de voo. Sete, Serrata Yankee. Tá 3155, contato radar decolagem, suba para nível 340, saída da EL. 340, pode voar lenda, senhor? Voe da EL, tá 3155. Pode da EL, com referência, obrigado. 3155. Azul 6918, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste 10 no 1, informe no localizador. 10 no 1, descendo para 2000 pés, autorizado a final do procedimento. É 3805, chama agora Recife, 1251 e secundária 3395. Sente, Recife 1251, 1-3395, 3805, uma boa tarde. Excelente, o vento em Salvador é 130 graus com 7 nós e 4 para o sol. Taxi só me para ingresso na Tona 7, o Mike Eco Delta. Taxi seguro 097, 121 a bordo, 323, alterna Campinas. Correia pessoas a bordo. 1121. 121 a bordo, altímetro no 091, táxi via Índia Alfa, no Ponte Espera, Torre 18, seu 95, com voo. Ok, Índia Alfa, Ponte Espera da 10, 18289, com voo no 097, uma boa tarde. Hotel Matão. Matango, ao passar a estrada do Coco, chame o controle 119 desse 135. Estrada do Coco, vendeu 935. Está agora 7 milhas para Coral, mantenha o nível 120, save, estordar encerrado, chame o na frequência 1201. Hotel Matão, tá na escuta? Confirme para o controle. Repetindo, Hotel Matão, senhor. Hotel Matão. Copiei, o senhor vai para o pedágio, o Hotel Matango, o ajuste em Salvador 10111, informa que sua transmissão do rádio está 2/2. Positivo, 2/2, estou com o mecânico aqui no Rio, já vai chegar e consertar. Cruzeiro, via Cruzeiro no meio, saída da El, Leda, Bridge, decola 10, curva direita, controle 1935, transponder 5134, azul 4118. Cotejamento correto, chama para pescar com isolamento. Esse. Controle decolou, desculpa, torre decolou, mas que é com Delta. Ai, que é com Delta, decolado. A zona 5 chama o controle, 119, décimo 35. Canal 35, obrigado. Autorizado com fins, nível 360, via Pesolu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19, decimal 35, aciona 5167, coteja. Solte a critério, Michael Delta, 19 pés no corredor, informe no fora da barra. Autoriza excepcionalmente 500 pés para o Michael Delta, após o fora da barra, subiria para 1000 na proa de Manati. Autorizado, 500 pés. Prato. Correto, chama para pushback acionamento. camarada, 32 no centro. Localizador da 10, azul 69 à noite. Azul 69 à noite, completa final, torre 7895, até bom posto. 295, até mais, azul 69 à noite. Antônio, o Antônio Montanho está por regresso, senhor. Pode informar se está recebendo no transponder, Antônio Montanho? Corredor Axé, até o farol da barra, após 085, correto disponível, decolada 17, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5154, coteja. Agora sim, Otélio Matango, prossiga. Mantém escuta, azul 699. Estou recebendo 0143, 900 pés, Otélio Matango. Pessoas a bordo? 22 a bordo, altímetro 1091 para acionamento chame torre 1-noite, decimal 95, bom voo. 1-097, decolado aos 1-8, chame controle 1-9, decimal 35. 1-0935, boa tarde, gol 9, 1-097. Matando, agora volto para a frequência 1935. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Você vai dar coloque para a Índia com Índia, tá? Comprou de grupo Zulu 6 Convenções, está mantendo 500 pés, tá? Com 2 a bordo, código 0165, Romeu Oscar Bravo. Copiado, Romeu Oscar Bravo, autorizado sobre voo 6 Convenções, 500 pés, voo ajuste no 09. Alô? Certo, Otélio Matango. Pode estar recebendo. Como é que está o Otélio Matango, controle? Kilo Romeu Oscar, prossiga para o controle. Afirmativo livre ingresso na Tocha Quebec, Whisky Golf Fox. ONU, Kilo Romeu Oscar. Controle Gol 9097, passa 4000, Dael Leda. Gol 9097, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Dael. Direto Dael 360, 9097. O Otélio Matango está regressando para pouso. Positivo, aguarde cópia. Rodando, foi certo. Gente, frequência livre, Otélio Matango. Azul 4198 para pushback acionamento gate 8. Autorizado para o táxi. Autorizado. 35627, pronto para cópia. Azul 6918 no solo aos 10. Chame solo, frequência 1289. Nível 150, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, sinal 35, aciona 5. viaduto 577, Salvador Aracaju, nível 150, viaduto 577. Decolagem, esquerda, Pouca, transição Caju, o controle 119-35, código transponder 5113-5627. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Mará, 27. Boa tarde, 698, táxi Alfa, repórter antes da Juliette. E Alfa, repórter antes da Juliette, para a noite. Madura 6314, Xanena, o box 612, para o pushback acionamento. Gente, aguarde 6314. Aceito, portão. Gol 1097, chame o centro Recife, frequência 1251 e secundário 133, decimal 95. Recife 1251, 13395, gol 1097, boa tarde. Boa tarde. 98, táxi via Juliette, portão 1. Fox, mantém a posição na linha, aguarde para seguir no táxi. Sente 121 na borda, altímetro no 09, táxi via pátio, reparte através do portão 612. Eco, Charlie, Charlie, autorizado, táxi, só pode pegar ingresso na pistola 7. Via parte principal, é parte através do portal 612. Via 418, agora táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom gol. Gol Fox, táxi até o ponto de espera, via Índia e Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom gol. São duas aeronaves já no táxi, vão passar na retaguarda, no máximo 3 minutos. Ok, 6304. Salvador, boa tarde, eu vou 1620, autorização para Recife, cliente da Romeu, posição 04, pronto para cópia. Voo 1620, autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5165, coteja. E aprovar 370 conforme rota, Upper Whisky 58, decola na Puca, Aracaju, da 10, curva à esquerda, o controle 1935, transponder 5165. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama na. Pode entrar no normal da 97, quilo homeológico. Autorizado decolar a pista 97, vento no 30 graus, 1-1, nós, o Eco Charlie Charlie. Papa Tango, Eco Charlie Charlie, decolar 227, chame o controle, 199, decimal 35. Nível 180, via saída Momo, transição VATAP. Decola da 10, curva à esquerda, controle 199, decimal 35, aciona 5173, coteja. Azul 418, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 199. Da Bridge, decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 35, aciona 5174, coteja. Copio, Eco Charlie Charlie. 10, saída da Leda Bridge, decola com curva à direita da 10, 1935, é o controle. Salvador, 5174, responde gol 1169. Protegimento correto, para pushback, acionamento. Pronto, obrigado, 69. 10 no 1, vou ir na prova da rotatória, chame no ponto ideal de descida. Pronto para o táxi, o Xaner 6314 com 155 a bordo, 2 horas e 55 de autonomia, resistência alterna. Destino. Mantendo 1000 pés, a prova ideal 280. Salvador, 3217, pushback, acionamento. Gente, aguarde, 3217. Aguarda, 3217. Grata, Charlie Charlie, atenção para o 085, na prova 280. Quando possível, informe o sexto mariposa em Serra November, Mike Juliet. Estimando o aos mais 50 minutos. Copiado 2030. Confirmando 2020. Controle Salvador, boa tarde, Azul 418, decolou, passa 1.200 pés da Olinda. Azul 418, suba 340, saiu da El. 340, saída da El. Solo aos 3-1, no autorizado aéreo está. Corre, 3217. 3217, aguarde, menos de um minuto agora, a aeronave já está passando na retaguarda. 3217. Aguarde, 3217 autorizado, chama para o táxi. 3217, Salo Gol 1620, pushback acionamento. 1620, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Chanel na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. E após o Chanel, autorizado, chamará para o táxi, 1620. aqui, Upper Zulu 10, SMAP, Awake, Mike India Alpha. Maravilha, muito obrigado. Lula, boa tarde, eu chamo a minha 3.4.0.0, pronto. Preciso coordenar com você uma nova rota, eu vou coordenar com você, por gentileza. Se desse mantém 4.000 pés, ajuste 1.0.9. Horizonte, direto trip, direto ponto. Ideal. Confirme BHZ, trip, após. Bosco de Caldas, Papa Charlie Lima. Meia chegada a Mari, desse mantém 3.000, ajuste 1.011. Explode, decolador 3.2, já no controle, 1.9, decimal 2, 3.5. Colando 935, esse que é o Fox. Que é o Fox, boa tarde. Chegou esse Fox, subou 400, saída da El. 400 da El, esse que é o Fox. Meia 3.14, autorizado decolar, pista 1.0, vento 1.40 graus, 1.09. Livre decolar de pista 1.0, cenário Bravo Eco, desça para 1.500 pés, ajuste 1.011, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Para o TAC 132, 17, POB de 1.763.